Vem comigo, vamos nessa que eu vou te mostrar o que um louco é capaz de aprontar. Depois de mim tudo que era novo ficou velho. Eu vou pelo Aurélio, então me leve a sério. Fanático, eis aqui minha definição. Aquele que ama ou tem dedicação, admiração, entusiasmo, paixão por alguém que fez de sua vida uma missão. Partidário, faccioso, exaltado, que aderiu cegamente ou foi doutrinado. Escolha o que quiser, pra mim tá tudo bem. Eu não paro por aqui, eu vou bem mais além. Considero-me por uma divindade inspirado. Pelo Espírito Santo eu sou iluminado. Informação e conhecimento não me falta. Longe do preconceito, eu sigo a minha pauta. Faço cara de maluco, mas apaguro. Me chamam de fanático, mas eu não me iludo. Se é pra falar eu falo, não fico mudo. Não vou me acomodar nesse absurdo. Sou fácil de lidar, mas vamos devagar. O jogo começou e eu jogo pra ganhar. Discípulo dedicado até o final. Seguidor do Messias, incondicional. Fanático. Camisa de força, mano, não me prende. Sou um fanático, se é que você me entende. Paga pau de Jesus Cristo, é, eu acredito que o evangelho é verdade, não é fictício. Foi do meu lado qualquer mano da independente, da fiel, da jovem ou da mancha verde. Nenhum deles ama mais o seu próprio time do que eu amo a Jesus, então vê se não me reprime. Sou como aquele mano que tatuou no braço o nome da amada dentro de um laço. O colecionador que viaja o mundo inteiro à procura de uma peça pra gastar o seu dinheiro. O terrorista que mata em nome de Alá, ou o psicopata que mata por matar. Nenhum deles é mais louco do que eu sou, por meu Deus. Nem se juntar no mundo todo, todos os ateus. Hare Krishna, Rastafari, Umbanda, Aparecida, Deus me livre, Dalai Lama. Devoto que paga promessa de joelho, não é mais louco do que eu pelos Deus verdadeiro. Chama a polícia, a ambulância do Pinel. DJ Office ficou louco e vai pro céu. Fazer a vontade de Deus é o que me importa. Se quiser vir comigo, entre e fecha a porta. Pega a Bíblia e vem comigo na Praça da República. O louco de verdade prega em praça pública. Vão rir da sua cara e te chamar de crente. Fanático, doente, inconsequente. Mas a palavra da verdade é loucura. Se você não aguenta o baque, então fique na sua. Assumi de uma vez por todas minha condição. 10 anos se passaram da minha conversão. Quem me conhece tá ligado como eu era, o que me tornei e o que me espera. Exemplo de fé pros meus filhos quero ser. Eles vão se orgulhar de mim, você vai ver. Quando crescer, vão ser exatamente como eu. Fanático, louco pela palavra de Deus. Assim que é, é assim que tem que ser. Se você duvida, então pague pra ver.